Ha! Fundão seu ótimo. A cada amanhecer, um novo teste. Vai lá. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Viver em um país onde fome é tipo peste. Se propaga, toma conta, vai rasgando sua veste. Guerra urbana se emana, traz a dor. Não importa qual seu clero, muito menos sua cor. Nosso Senhor pelo amor, a discriminação no coração da criança, futuro da nação. Da risada do neguinho, TV gostou, mostrou. Novela confundiu quem abraçou Moscou. Político rouba, não é ladrão caçado. Tipo os irmãos no PR são afastados. Para manter a lei e a ordem ela é paga. Da loucura tá na fúria tipo praga. Choro na viela, anuncia um pesadelo. Cotidiano quebra rocha verdadeiro. Isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Realidade te corrói, rasga carne crua, finge não ser com você. Fica na sua, tá de chapéu comendo fel, pensando que é mel. Não entra na batalha, espera cair do céu. Só pode tá de brincadeira pra você ver. Liberdade por aqui consiste em vencer. Vida dura, amargura, loucura, não é teste. Por todas as quebradas também, na zona oeste, tirando brisa no escadão. Analiso a quebrada, quantos irmãos já se foram, quantos estão na pegada. É por nada, é parada, tá ligada? Liberdade, na corrida, pelo certo, vou de encontro, a verdade. Custa pouco somar, pra não passar sufoco. Invadir no cenário, pouco a pouco é só os loucos. Conexão foi acionada, só os malucos apetitosos. Deixa com nós, é nossa voz, tamo no jogo. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Arma de fogo, gano globo, pensa ser o poderoso. Diabo faz o teste, mata mais periculoso. Pacto tá feito, perfeito enquanto dá. Me mande várias almas, depois mando te buscar. Mata, morre, ambulância que socorre pra quem pode. Ignora o que é bem, na sequência só se... Crime, dinheiro, lucro, ostentação. Roda, gigante lá em cima, amanhã no chão. Várias minas, irmãos, na mira do canhão. Cabreiragem é constante, vai vendo a situação. Paga pedágio, paga pé, quer fugir, mas não dá pé. Rouba 10, rouba 30, paga 15, qual que é? Virou um escravo do pecado, ninguém tá do seu lado. Vem fácil, vai fácil, o que não foi suado. Entenda os porquê, antes que chegue o fim. Mudança de conduta necessária, vá por mim. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. No gelo de uma cela, pensamento a milhão. Como tá minha mãe, meus pivetes, meus irmãos. Sistema carcerário não recupera ninguém. Vai depender de mim mudar para ser alguém. Voltar pra quebrada da ideia pivetada. Mundo do crime é ilusão, por vocês ver não pega nada. A vida dá o teste, rolê de barca furada. Na humilde dá o ligue, analise a parada. Fui pro jogo e não vi o mundão contra mim. Quando o martelo bate, pode esquecer, chegou o fim. Vários talentos no relento, indo pro arrebento. Só estudo te transforma em humano 100%. Você não tem que provar nada pra ninguém. Lave sua alma, pratique somente o bem. O que passou, passou, se foi, virou história. Somos referência, negou, esta é a hora. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Teste, teste, isto não é um teste. Todo marcou, família quatro vidas. P2N é a fé.